0808 é o controle 119, sempre 295 da torre, 4.5 da torre. Correto, semi pronto para pushback sanamento, TAM 3283. Camará, puxa, sanamento. Pushback, autorizado, semi táxi, chegou no 924. Pushback, sanamento, no 9, igual 607. No 600. O tráfego está acompanhando. Gate 190 já pediu pushback. Se puder fazer coordenação com a equipe de solo para realizar os dois simultâneos, está autorizado. Solo, muito boa tarde. 35595, lembrando, se escuta. 35595, via Aquilo, parte 3. Via Aquilo, parte 3, 35595. Neon 141, pouso autorizado, cabeceira 10, vento não 40 graus, 0 9. Puxa, Neon 141, pouso autorizado, cabeceira 10, vento não 40 graus, 0 8 9. Decolso, parou 6142. Passarei 2292, decola os 49, chame controle no 20.8. 208, obrigado, até já. Salvador, boa tarde, o chalé 6320, final baixado e travado. 6320, continua a aproximação, informarei que está livre. Continua. 03, são 3283, eu já tenho 4 tráfegos no pushback, tem que aguardar um pouquinho a saída desses tráfegos do PAT, estimado de aproximadamente 10 minutos. Pode. Paulo, tá 3193 para o táxi, 116 agora, 3 horas e 40, garantido o barulho. TAM 3193, táxi Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 7, uma boa tarde. Índia Alfa, 3395, 7.8, ponto de espera da 10. Salvador, Bom 333, informação Lima, São Paulo, pronto para cópia. Bono 333, aguarde cópia. Lá. 9. Vamos lá, obrigado. São 3805, estimado de 8 minutos para início do pushback, devido a outros tráfegos que já iniciaram, então aguardando para táxi. 8 minutos, alternando, confirmando autonomia 3:30 e qual o POB? 1394, para autorizado, táxi via Pati Uno, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1097, uma boa tarde. Ok, autorizado Pati Uno e Alfa, 1097, boa tarde. O gol 1333, pronto para qualquer, pronto para o pushback. PLB no 600. Sim, chegou no 924. Autorizado táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1097. Uma boa tarde. Três, aguarde um minuto para a cópia. Aguardando a cópia. Pronto para o pushback acionamento. Sim. Direito no 219. Direito no 219. 2 Salvador, boa tarde. 3193, ponto espera da 10. 3193, ali mantém. Ali mantém no 0, 3. Salvador, boa tarde, Oceané 6320, livrou. Oceané 6320, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamante da Juliette. O Oceané 6141, no visual com o tráfego da Gol no táxi, no Través do Gate 612? Sim, o visual. Para passagem ao tráfego, após ingresso via Juliette para o Gate 01. 01, obrigado. Livre decolagem, cabeceira 10, vento 110 graus, 08. Livre decolagem, cabeceira 1333, pronto, cópia? Pronto, tá certo. Voo no 333 para São Paulo, Congonhas, nível 360 autorizado, via Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após prosseguir conforme rota do plano, decolagem pistão no zero com primeira curva à direita, saída da El, Leda, faz Leda, Bridge, controle Salvador 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, aciona 5506, voo no 333. São Paulo 360, Upper Zulu 16, trago até o Zulu. Saída da El, Leda, Leda Bridge, pistão no zero, curva de direita, controle 1208, torre 1189, transponder 506. 1333, correto. Na sequência, é o número 3 para pushback, estimado de aproximadamente 6 minutos. 333, está aguardando. Antes da Juliette, 6320. Oceané 6320, ingressa via Juliette para o gate 06. Juliette para o 06. 93, decola o 55, chave controle no 20, décimo 8. 208, obrigado, boa tarde. Seria o ideal se eu fazer a chegada. O senhor tá vindo pela chegada marítima? Bom, se eu chegar por Alagoinha e voa no Serra Vitor 367, você tem condições? 40, alterna massa e ó. 1600, táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. Atende somente a Airbus da Avianca parqueando no gate 06. No ponto de espera da pistão no 0, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 7. Uma boa tarde. Índia e Alfa, leva na Avianca, 295, boa tarde, voo 1600. Voo. Decola cabeceira 1-0, vento uma centena 08 nós. Decola 1-0, 3-9. Chegada Mari, desça para o nível 050. Vou Mari, vai. Boa, boa tarde, está 3193, passa agora 04. Está 3193, boa tarde, contato radar, está autorizado Leida, suba para o 380. Certo, Leda, por 380, está 3196. Estou autorizando o loco, 35626. Completa final, chame a torre 1895, tem um oposto, 35626. Torre 1895, 5626. Salvador, cadê a coordenagem do centro 2262? Lá direto conquista e o final nível 160. Presente para conquista, aguardando o final 160, passarei 2262. Obrigado, vou dar presente conquista, aguardando 160, 2262. 5626, continue a aproximação, informarei que está livre. 626. Boa noite, decimal 95, aciona 5514, Zulu Oscar. 2262, obrigado. O Oscar foi confirmando. Modifique o transponder para 0174. Deixa de atacar no navio externo após a passagem do mesmo. Vou autorizar a decolagem. Aguarde mais alguns instantes no 924. direcional 95. Trip 5626, pouso autorizado, cabeceiro no zero, vento no 20 graus 11 nós, check 3 pouso. 5626. Com a equipe de solo, pra gente poder fazer simultâneo, fazer o seu pushback puxando lá pro pátio 3, como se fosse o pushback do gate 5, porque aí eu faço do TAM também. Pronto, cópia 35447 para barreiras, autorizada nível 200, decolagem pistão no zero, com primeira curva esquerda na saída Momo. Controle Salvador 120.8, torre no 8.95. Aciona o 5445, trip 5447. Afirmativo, nessa condição, desde que puxe para a saída do pátio 3, autorizado o 333. É, licenciado, qual 33? São 3283, na escuta? O TAM 3283, tráfego da Gol no gate 4, vai iniciar o pushback, ingressando a aeronave para o pátio 3. Então, só observando aí, coordenando com a equipe de solo para observar o pushback do Gol e iniciar o seu pushback no 3, TAM 3283. O TAM 3805 no 1-1, autorizado posicionamento, chame táxi. Azul 4116, autorizado no final do procedimento, direita para 2000 pés, o ajuste no 097, fome no localizador. Autorizado só para 3 mil dias, vamos mais estabilizar o azul 4193. 3193, chama agora o centro Recife, frequência 1251 e alterna 13325. Trip 5626, solo ao 01, chame agora o solo em 121, questão 9. Solo em 1219, livrando à direita. É 1251 e alternado 13325. Toma voo. Boa tarde, 3193. É, portanto, você pode confirmar para o azul 4116? Você autorizou para 3000 ou para 2000? Azul 4116 foi autorizado direto para 2000. Se eu preferir, foi autorizado também a Broad e Duna para final do procedimento e informe no localizador. Beleza, muito obrigado. Será autorizado ingresso e informe pronto para decolagem. O 924 decola 03, chame controle no 20.8. 208, boa tarde. Luiz Salvador, boa tarde, Goron 24, decola. Está ligou no 924, contato radar decolagem, vou para o nível 350. 350, Goron 24. Frequência 118.95, QNH 1097. Ok, via Índia, 0218, obrigado. Irá seguir o Airbus da TAM até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, QNH 1097. 07, Airbus. Cabeceira 17, o vento no 40 graus 099. As informações de táxi. 161, Galeão 1350. Sente autorizado táxi até o ponto de espera via pátio, Uno Índia. No ponto de espera, chama a torre na frequência 118.95, QNH 1097. Pátio Índia, ponto de espera 295.17, Santos 381. O Oscar Alfa teria condições de curva à esquerda de imediato, cruzar o campo? Afirmo, decolando, livrando a esquerda. Oi, Salvador, boa tarde, eu sou 3283, pronto para a decolagem, ponto de espera da BEC. 3283, a linha e uma TEC. 00, decolou 06, chame controle no 20.8. 208, igual 600. Zulu Oscar Alfa cruzando o campo. Ciente, Zulu Oscar Alfa deverá manter proa norte ao cruzar o campo e aguardar transferência com controle. Proa norte, aguarda transferência com controle, Alfa. Só 370, igual 600. Zulu Oscar Alfa vai manter proa norte, chama agora o controle, 120.8. 120.8, Alfa, grato. Salvador, bom, 333, escuta. 33, onde é o ponto de espera? Para 1.510, direto Feira de Santana. O senhor está ciente da área proibida de Camaçari? Ciente da área proibida de Camaçari, 1.500 pés, Alfa. Você vai prosseguir até feira 1.500 ou 2.500? A intenção é 2.500, ó. Certo, então tá livre a subida para 2.500 da presença. Grato, Alfa. Uno 333, ali mantém. Presente, chame Recife, frequência 12.085 e alterna 12.545. Boa tarde, 3.05, mantém o modo de espera. 3283, decola 09, chame controle no 20, décima 8. 208, boa tarde, são 3283. Salvador Azul 4196, está estabilizado, Copa Vista. 4196, chame a torre 1895, tomou posto. 1895, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. São 3283, decolou de, da 10, perfil da FUCA. Boa tarde, então 3283, contato radar, só para o nível 190. 190, são 3283. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4116, passando externo, está 1-0. Azul 4116, continue a aproximação e formarei pista livre. Azul pista livre, Azul 4116. Ok, após desvio de alma, 3283. Zulu Oscar, como se chama de pouso em feira? Zulu Oscar Alfa em cima, feira, os 1731, no céu. Obrigado. Azul 4116, pouso autorizado cabeceiro 10, vento 130 graus 99, check 3 de pouso. E pouso pista 10, está baixado travado, Azul 4116. Após Alagoinhas, voa ao Serra Vitor 367 e desça para 4 mil pés. O ajuste 0097. Está presente o Recife 12685 e alterna 12545. Controle Salvador, gol 1333, Bael cruza 2 de 1 pés. Boa tarde, gol 1333, contato radar, sua para o nível 360. Autorizado Leda. 360, Leda. Boa tarde, é o 3-5-4-8-6, tendo a informação Uniform. 3-5-4-8-6, informação em curso no momento, é a Lima. Sentem, corrigindo, a informação é a Lima, tendo a informação. Solicita o possível coordenador nível 200 para Lençóis. 3-5-4-8-6, pronto, cópia? Afirmativa, pronto, a cópia. 354-86, autorizado Lençóis, nível 200, saída MOMA, pós direto Lençóis. Pista 10 com primeira curva à esquerda. Acione 5505, frequência do controle 120 decimal 8. 7-5-8-5-7. Após o Serra Vitor 367, eu vou ao Serra Vitor 366 para a interceptar o final do GPS. Acima de 366, depois do 376. Solo aos 1-3, direito no 219. Você vai lembrar direito após o 219. Obrigado, bom dia. Remota 03, passe 3. A porta já paga, puxa o estacionamento. O 486. Solo Salvador. Muito boa tarde, bom domingo. Azul 4116, levantou essa noite. No Azul 4 no meio ainda está na frequência da torre, solo em 1219. Desculpa, obrigado. Salve Salvador, muito boa tarde. Bom dia, Azul 4116, ele pronta na sua escolha. Azul 4116, boa tarde. Autorizado táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, pro portão 03, está na sua. Obrigado, 4116. Decolagem decolagem cabeceira 10, vento 120 BO 049. Está decolagem. Fox Tango Golf está autorizado a final do procedimento, deixa para 2.000 pés, ajuste no 097, informe no localizador. Prossiga. Que operação seria isso? Para esquerda ou para direita? Para o Dijambo seria ideal, o Tan 3283. Dijambo. Pode lá na tua 065, pode ser? Salvador, boa tarde, Tan 3805, decolar. O Tan 3283. Chame Recife, na frequência 12685 e a secundária 12545, solicite nova extração. 12685, 2545, vai chamar Recife, TAM 3283, obrigado. Boa tarde, TAM 3805, contato radar, autorizado laser, voa para o 340. Leda 340, 3805.